Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que abre espaço para iniciativas bacanas, né, de conteúdo relevante desenvolvidas por internautas aqui na região de fronteira, navega até o YouTube para indicar o canal Fale Árabe, do professor Jihad Ghush. Lembra dele lá do American Village? Eu lembro. Inclusive encontrei ele na padaria esses dias aí. Tá com a mesma cara de quase 20 anos atrás, viu? Impressionante. Mas no canal do YouTube, o professor Jihad, que aderiu, né, às novas tecnologias e na aula também via Skype, ele ensina aí o beabá do árabe e dá dicas preciosas para quem quer aprender o idioma, que afinal, né, é um dos mais falados do mundo. Curioso para conferir? Dá uma passadinha aí nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Estamos postando aí o link agora, né, para você seguir e ficar por dentro de todas as novas atualizações de vídeos postadas lá no canal. E fazemos aqui um pedido também, né, claro, curta também a Transamérica. Shukran!